Podemos usar um outro elemento da própria dimensão da justiça que nos mostra claramente o que Deus fez. É como alguém que estabeleceu ganho de causa para um determinado indivíduo, mas esse indivíduo não compareceu e aquele bem, aquele benefício está lá, reservado, esperando o dia em que ele aparece. Se não aparecer, não leva. Se aparecer, já é dele. Isso Jesus fez por mim e por você. Morreu na cruz. E se fez justiça de Deus por mim e por você, para que nós fôssemos justiça de Deus na terra. Ele habitando em mim, habitando em você, traz plena justiça, isso é, cura para tudo aquilo que não está justo, correto. Eu me lembro que eu comprei uma máquina furadeira e eu usei a máquina furadeira e da primeira vez que eu usei, eu coloquei a máquina num ferro e o ferro era muito duro e travou a broca da máquina e logo nos primeiros momentos em que eu usei a máquina, aquele eixo ficou bambo. A máquina deixou de funcionar tão bem quanto funcionava, porque ela já não estava mais justa. Vai funcionando. Estou usando a máquina até hoje. Mas ela está se estragando cada dia mais. Deus não nos quer fora da justiça dele. Por quê? Porque às vezes a máquina continua funcionando. Às vezes a vida continua caminhando. Às vezes os negócios vão sendo tocados. Mas tem alguma coisa que ainda não foi ajustado por Deus. E Jesus na cruz do Calvário já fez isso. Mas eu e você precisamos andar por fé todos os dias, tomando posse daquilo que ele já fez. Senhor meu Deus, eu tomo posse disso. O Senhor já conquistou isso para mim. É justo na minha vida, Senhor. E vamos caminhando, crescendo na justiça de Deus. 1 Coríntios capítulo 1 verso 30 diz: e porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça. Jesus se tornou justiça para mim e para você. Só quando o evangelho é compreendido, quando o amor de Deus, a graça de Deus é compreendida, nós entramos numa dimensão de justiça. Talvez, temos aqui o Geraldo, advogado, temos aqui o senhor Dalai, Gustavo, advogado. Tantas coisas, como na lei de Moisés, que podem ser estabelecidas porque já estão escritas. Mas independente delas, todos nós precisamos caminhar numa justiça que vem pela fé. Naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, para curar a nossa vida, a fim de que não façamos justiça apenas dentro da lei de Moisés, mas a justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. É pela fé. Eu, às vezes, ouço o Geraldo falar, às vezes eu vejo alguma coisa, como é que pode um juiz ler tanto documento e descobrir quem é que está com a razão, e analisar e pensar a quem ele vai dar o ganho de causa, só pela presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero aproveitar essa noite para ministrar sobre a sua vida. Que o Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus que morreu numa cruz para nos curar, cada dia mais amplie o seu reino sobre a vida de você, sobre a vida da sua esposa, da sua família. Apocalipse, capítulo 15, verso 4, diz assim: quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça foram manifestos. Deus é que estabelece justiça. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós lemos: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Talvez só o senhor aqui seja juiz. Nós temos aqui duas irmãs que estão fazendo um concurso para juiz. Elas não estão aqui hoje. Pode ser que tenhamos algum outro juiz daqui a um tempo, ou essas irmãs. Mas a verdade é que, não importa como trabalhamos nesta vida, O final de todos nós é para recebermos uma coroa de justiça. Ele andou em equidade. Ele andou como alguém justo. Perfeito? Não. Como o Cornélio disse aqui. Mas alguém que a cada dia era colocado no centro da vontade de Deus, sem folga, justo. E a máquina andava perfeita, funcionava perfeitamente. O que é isso, segundo as palavras de Jesus? O sacrifício dele na cruz, que traz cura para todas as nossas questões, todas as nossas feridas. Então vem Paulo agora e diz: olha, eu cumpri todo o propósito de Deus na minha vida, e agora está me é reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o santo juiz, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Filemon. Paulo escreve também a Filemon e vai mostrando que a justiça de Deus depende de um relacionamento com Jesus. Dependendo do meu relacionamento com Jesus, a justiça de Deus me permitirá a perdição eterna. Dependendo do relacionamento com Jesus, a justiça de Deus me dará vida eterna com Deus. Tudo é uma questão de justiça. E Deus é justo, Ele é a justiça. Em Filemon, Paulo diz assim, no capítulo 1, verso 5, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus Cristo e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz. Primeira coisa, Paulo escreve a um homem que é digno de honra, digno de louvor. Eu estou orando porque eu ouço falar da sua fé. Você é um homem que dá um bom testemunho, Filemon. Mas estou orando para que a comunhão que procede da sua fé, primeiro, a fé que gera a justiça de Deus, que gera a cura para nós, ela exige um princípio chamado comunhão. O que é que sustenta a família e a vida de vocês? A comunhão. Porque a história de vocês está no coração, nos lábios de tantas pessoas, porque há comunhão. O irmão testemunhou de que há muitos anos ele tem comunhão com vocês. A comunhão com os irmãos, e quanto mais ampliamos esta comunhão, é a chave para o reino de Cristo dentro de nós. A pessoa de Jesus dentro de nós, a justiça de Deus dentro de nós, a cura de Deus dentro de nós e os nossos atos como os atos dele, atos de justiça. Então o Senhor nos leva a um princípio que nós não podemos abrir mão e é o primeiro passo para tudo isso. Eu preciso ter comunhão com o corpo de Cristo. Porque se pela comunhão com os meus familiares, se pela comunhão com os meus amigos, nós já somos edificados, a comunhão com os santos, a comunhão como corpo de Cristo faz muito mais. Eu ouço falar da sua fé, Filemão, e do seu amor por todos, e oro para que a comunhão que procede da sua fé, a fé gera comunhão. Precisamos ter comunhão uns com os outros, e essa comunhão será ampliada cada dia mais, para que seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor que me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. A justiça de Deus diz respeito a relacionamento. E o Senhor diz assim, se você não ama o irmão a que vê, por que é que vai dizer que ama a Deus que não vê? É um princípio de Deus. Quanto mais comunhão eu tenho com os meus irmãos em Cristo Jesus, mais eu sou fortalecido, vou sendo curado, porque Jesus compartilha o seu evangelho na comunhão dos santos. E a justiça de Deus começa a imperar dentro de mim, e eu posso ampliar a ação de Deus através das minhas mãos em justiça para todas as pessoas, na mesma proporção em que Ele se faz justo dentro de mim e me justifica. Cura a minha vida, transforma, edifica a minha vida, minha família, meu lar, como foi testemunhado aqui da vida de vocês pelo seu filho, e como vemos, como testemunho de Deus na vida de todos aqueles que estão verdadeiramente andando com o Senhor. Satanás fará de tudo para que não tenhamos íntima comunhão, primeiro, com Jesus. Porque se a comunhão, se o relacionamento que é fruto da fé, nos gera o mover de Deus, o primeiro com quem temos que ter comunhão é Jesus. E muitas vezes a religiosidade nos engana. Nós achamos que estamos tendo uma íntima comunhão com Jesus, e é como aquele filho que não soube, nunca aprendeu, que podia ter comunhão com o pai. Ele teve o seu irmão que foi embora, pegou metade da herança e foi embora. E ele ficou ali, e quando o irmão voltou, já pobre, tinha perdido tudo, o pai o recebeu com amor e ele foi restaurado à comunhão. Aquele filho que tinha ficado disse: mas pai, eu estou aqui o tempo todo, agora o senhor vai dar. E reclamava e chorava. E o pai disse: filho, você está comigo o tempo todo. A hora que você quiser uma festa, você vai ter uma festa. Há muitos que estão talvez na casa do pai, mas como aquele filho. Legalismo. Religiosidade, severidade, atos, liturgias, mas nunca desfrutou de uma festa com o pai. Poderia estar desfrutando de comunhão com o pai, mas só trabalhou, só trabalhou, só trabalhou, só trabalhou. E foi necessário que, para aquele homem, o seu irmão passasse por tudo aquilo, para ele aprender: eu posso ter comunhão com o meu pai. Estar na casa do pai não significa ter comunhão com ele. Estar envolvido com as coisas do pai não significa ter comunhão com ele, nem sempre. Mas ter comunhão com o pai é festejar com ele. É celebrar com ele. E eu e você precisamos ter comunhão, e a primeira coisa que Satanás vai tentar fazer é, de alguma forma, por algum motivo, ou algum motivo fútil, pequeno, simples, ou algum motivo realmente pesado para o nosso coração, ele vai querer: não tenha comunhão, não tenha comunhão, você já está na casa do pai, deixa para lá, trabalhe, trabalhe, trabalhe, trabalhe, trabalhe. E o inimigo consegue estender esta falta de comunhão com o pai para o relacionamento com os irmãos, falta de comunhão no corpo de Cristo. É uma estratégia do diabo para que feridas permaneçam no nosso coração. E para que, com as feridas no nosso coração, a justiça de Deus não possa ser completa. Mas ele já fez o que é preciso. Ele já morreu naquela cruz e ele já estabeleceu lá no tribunal eterno: eu estabeleço para você cura, eu estabeleço para você vida, eu estabeleço para você comunhão, eu estabeleço para você caminho aberto na minha presença. Basta pela fé, por isso a justiça é pela fé, você entrar e tomar posse. Mas e que o que aconteceu, o que o diabo fez para me impedir na comunhão com Deus, ou não conheço, não sei, decepções, frustrações, tristezas? Ponha no altar do Senhor e diga: Senhor, executa a tua justiça. Senhor, põe o teu bálsamo. Se o Senhor depositou lá na cruz do Calvário todas aquelas bênçãos para mim, eu quero tomar posse, porque isso é justo. Não é justo eu passar o resto da minha vida privado da alegria, das bênçãos. Não é justo, Senhor. E eu quero a tua justiça sobre mim. Então derrame sobre mim tua graça, teu óleo, tua unção. Me deixe ter comunhão com o Senhor. Me ajude a romper todo bloqueio. Eu quero ter comunhão com Jesus. Eu quero ter comunhão com os meus irmãos.